Josete. Saravá! A minha vida era ruim, ninguém tinha pena de mim. Chamei o meu santo protetor, seu sete veio e me ajudou. A minha vida era ruim, ninguém tinha pena de mim. Chamei o meu santo protetor, seu sete veio e me ajudou. Saravá, seu sete. A sua grande proteção. A minha vida era ruim, ninguém tinha pena de mim. Chamei o meu protetor, seu sete veio e me ajudou. A minha vida era seu sete veio e me ajudou. Saravá, seu sete, tirou o mal de mim. Meu sofrimento era tão triste, eu pensava que não tinha mais fim. Agora está tudo. Deixou a sua grande proteção. Seu sete veio e deixou a sua grande proteção.